passa na locadora, ouvindo o rádio do meu novo Corsa. I've gotta take it on the other side. Tua calça baixa faz o meu estilo. Escolhe um filme pra viver comigo. Eu ainda vou tocar no seu radinho. Só me dá um tempo a mais. Nada que seus pais te digam vale mais do que o que eu sei fazer. Baby, meu espelho sabe o quanto eu me dedico pra ganhar você. Virando a noite toda lá na Praça 7, sentindo o gostinho do seu chiclete. Depois de tanto impressionado, olhando a gente. O tempo era longo e diferente. Baby, catch me if you can. De vez em quando na minha cabeça, vou caminhando pelas prateleiras. Escolho uma dessas nossas cenas. Eu ainda me lembro bem.